As lágrimas ainda caem dos nossos olhos, desafiando os nossos sentimentos. Tornando o céu azul da nossa alma em uma cor de um triste cinzento. Choramos pelo filho que perdemos, ou por um amor perdido na ilusão. Por coisas que almejamos e não alcançamos, por um homem a mais numa prisão. Mas Cristo voltará e enxugará as lágrimas dos nossos olhos. A dor e a tristeza fugirão. Pra sempre vamos cantar esta canção, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar. Choramos pelo filho que perdemos, ou por um amor perdido na ilusão. Por coisas que almejamos e não alcançamos, por um homem a mais numa prisão. Mas Cristo voltará e enxugará as lágrimas dos nossos olhos. A dor e a tristeza fugirão. Pra sempre vamos cantar.